Você me diz que era comprometida. Eu lutei, dizendo que serias tudo em minha vida. Mas nunca imaginei que fosse ficar nesse vai e vem, nesse deixa estar. Vou pedir para o meu coração fazer você ficar. Amor, acreditei que estavas apaixonada. Por quem não lhe dá prazer fazendo você sofrer? Mas nessa indecisão não vamos ficar. Te peço todo dia ele conquistar. Vou pedir para o meu coração fazer você ficar. Sei que você vai ficar comigo, vou molhar a tua sede. Adivinhar teus sonhos, relaxar teu corpo, te fazer mulher. Sei que você vai ficar comigo no dia em que achar um jeito, matando meu desejo, vindo pros meus braços, me fazer teu homem. Você me disse que era comprometida. Eu lutei, dizendo que serias tudo em minha vida. Mas nunca imaginei que fosse ficar nesse vai e vem, nesse desestar. Vou pedir para o meu coração fazer você ficar. Sei que você vai ficar comigo, vou molhar a tua sede num beijo, adivinhar teus sonhos, relaxar teu corpo, te fazer mulher. Sei que você vai ficar comigo no dia em que achar um jeito, matando meu desejo, vindo pros meus braços, me fazer teu homem. Sei que você vai ficar comigo, vou molhar a tua sede. Adivinhar teus sonhos, relaxar teu corpo, te fazer mulher.